A foto minha que minha avó mais gostava, em respeito a ela deixei em seu caixão. Uma das poucas pessoas que eu sei que me amava, me deu um microfone e motivação. Ela nunca viu eu fumar maconha, porque eu sabia que pra ela isso era uma vergonha. E lá no culto ela falava que eu era mó responsa, mal sabiam eles que eu era uma criança boba. Peso de um caixão, maior que qualquer alter. É o peso. Sinto saudades dos elogios da vovó. Eles me pareciam reais e não me transmitiam dó. Eu me senti o maioral quando ela falava que eu era o melhor. Agora sem ela aqui eu me sinto um tanto só. E me magoou o fato que de mim ela nem lembrava. Na última vez que falou de mim ela disse que me escutava. Falava que longe algo eu gritava. E hoje eu entendo que isso era Deus falando pra ela que eu tava gravando uma faixa.